quilômetros, você está passando 090, propõe mudança da presente e acender para 1905. Fênix, plano modificado 1039, submantendo nível 01105, condições visuais, Golf quilológico, chamando agora o centro, na frequência 1288, alternando 133 decimal 25. 1288, 13325, graças a Deus, até a volta. Ali mantendo 804. Bom dia, Gol 1897. Submantenha nível 340, CD Gol, transição Gonza, contato radar na colagem. Gol Gonza 340, Gol 897. Centralizamos 53, passa nível 130, chama agora o centro. 1288, alterna 13325, informe mesmo sobre os desvios. 288-3325, informar os desvios, o TAM 3153, bom dia. Meu pé, ou a terceira milha, posso curvar à direita, subida da AEL, transição de NER, controle em 1-19-35, torno no 8, decimal 6, acione 5504 para o TAM 3179. Autorizado Guarulhos no 380, saída da AEL, transição de NER, decolando da 10 com a primeira curva à direita após 2 mil pés ou a terceira milha. Amperu Whisky 50, controle 10935, 1186, aciona 5504, TAM 3179. Correto, no 02, quanto puxa a sinal? Venta de 130, grau, seu 9, graus. Autorizado de colagem no 804. Pulamos para o ataque 3179. Salvador é o Netuno 00 acionado e pronto pro táxi. Netuno 00, táxi autorizado até interseção hotel, chame para cruzar no 028. Até o hotel, chamada para cruzar, Netuno 00. Gente, o senhor está a mais de 20 milhas de Salvador? Poderia confirmar, é Papa, o meu Mike Eco Índia? 4-3, chama o controle 1935, bom voo e bom dia. 1935, bom dia. Direto no centro, confiante. Você vai passar livre para os tráficos no Forte, na Praia do Forte? Informe 20 milhas de Salvador, ingressando CTR. Controle, Salvador, algum 1897. O Mike é com India, acione 0242, não transponde. Salvador, bom dia, Gol 1804. Controle Gol 1897 para o 300, para evitar formações 50 milhas após gole. Correção, após Gonza. Autorizado, Gol 1897. Gol 1804, contato radar, suba e mantenha 360, saída da AEL, transição Blast. É o Black 365, Gol 1804. vento é 1.50 graus com 8 nós. Tá livre decolagem da 1.7. Salvador, é o Netuno 59, está pronto para o ataque. Netuno 59, observe o bandeirulho à sua esquerda em cheque na saída da, do pátio. Táxi autorizado, reporte para cruzar. Número 2 na sequência. 59. Salve Salvador, T3, 1.79 está pronto para o táxi. PLB de 64, autonomia de 3 horas e 48, alternando Galeão. Galeão 348-64, direita, Índia Alfa, ponto espera no 0, torre 18, meia altímetro no 05, voyage, tanto 3179. Direita, Índia Alfa, ponto espera 18-6, 3179. Bom dia. Canal 35, grato, bom dia. Olha o uísque, o Golf Oscar decolou no 7, transfere na Gole. Ah, meu uísque, Golf Oscar, contato radar, suba 80, 080, sai da Gole. Gente, será possível após Gole direto, destino? Aguardo coordenação. Confirmar radial ideal de saída, o uísque, Golf Oscar. É 277, Golf Oscar de Salvador. Gente. Salvador, o Netuno 00, hotel para cruzamento. Netuno 00, cruzamento autorizado. Táxi via Delta, Alfa aguardando transferência de comunicações. Autorizado cruzamento, Delta, Alfa aguardando transferência. Torre Salvador, bom dia, T3179 no ponto de perdão, no zero, pronto. T3179, bom dia, a linha decola da 10, o vento é de 1.40 graus com 8 horas. A linha decola da 10, T3179. Resina 980, pátio 3, informação em curso em hotel, tio 2015, aguante 4, tranquilo. Guardando. Mike Tangolino para a cópia. Prossiga. Mike Eco Índio. Mantenha 500 pés, condições visuais. Ajuste da última entre Salvador 0115. Tem conhecimento de corredores visuais. 1935 controle, 1864, acione 5590, aguarde para o cotejamento. O Netuno 00 da presente 1286, altinho 2015, boa viagem. 786, obrigado. Mike Tango Lima, cotejo. Torre, é o Netuno 00. Netuno 00, a Lima tem a 10. A Lima tem. 3325. 133, decimal 25, a secundária. 3325, obrigado. Alô, confirmando para o gol 1922, estou autorizado para o 050. Afirmo, 050, ajuste de altímetro 10 no meio, a chegada à mare. Identifique, por gentileza, o gol 922. Identificamos, agora na flor de mare, cruzando 60 para o 050. Controle, Luiz Golfior solicita 40 graus à direita para evitar formações. Autorizado, o Whisky Golf Oscar. Oscar. Controle de Salvador, bom dia, eu estou 3179, passando 2000 pés na Daiade Neves. 3179, Delta. Subi mantendo nível 380, saída da El, transição de Neves. Subindo para 380 na Daiade Neves, 3179. Turno 00, vento é de 150 graus, correto norte, está livre sobre a decolagem da 10. Livre a decolagem da 10, né? Turno 00. Belém ou é Floripa? Belém. Obrigado. Controle Salvador, 3179, solicitando a presença do Prod da El de Nera. Salvador, até 3179. Siga. Solicitando a presença pro Adael ou de Nera. Adael, autorizado. A presença pro Adael, 3179. 3140. É, confirma, por gentileza. Webjet 6709 para cópia Brasília 340, Sentinel Hotel. E até eu confere 1016 agora, Brasília 34, na pole position, agora a gente corta em 2 minutos. Você escuta aguardando. Total 991, hotel, autorização para Recife, 310. Gente, Recife 310, hotel em curso, confere 1016, está no pátio 3, só em 74, número 2, na sequência total, duplo 9, duplo 1. Aguardando, total. Perdão, decolou 5-4, chama o controle de 935, tem um voo e um bom dia. Voo 935, bom dia. Controle de Salvador, Netuno 00. Netuno 00. Suba e mantenha nível 100, saída coral. Saída coral, 100, Netuno 00. Salvador, bom dia, Luiz de Bravo Zulu, transfere. Queria confirmar para o controle? Bom dia, senhor, está passando Luiz de Bravo Zulu, transfere. Mantenha nível 0, 9, 5. Você pode dizer a história para me transformar? Sente, Luiz de Bravo Zulu. Irá prosseguir via esses corredores após os desvios. Informo no ponto de descida. O ajuste de altímetro em Salvador no 0 no meio. Paciente, pode dar para a descida. Luiz de Bravo Zulu, não se trate dos corredores. 09. Volta na cópia. Cruzou Brasília, nível 340, Upper Zulu no 7. Decola a pista 1 no 0. Manterá a reta até cruzar 2 mil pés. A terceira milha após curva à direita. Subida, gole, val, transição. Porfito, controle em 1, 19, decimal 35, torre 1, 8, decimal 6, acione, 5, 5 no 5. Mike Eco, India. nome e visual com a pista. Milhês, curva à direita na saída Gole, Eval, Orfito. Frequência do controle 11935 da torre 118.6 e código transponder 5515. Webjet 6609. Correto, na pole position, pronto, puxa o sinal. Reportará. Total 9911 para 4. Siga. Recife, nível 310, Upper Whisky 58, pista 10, decola, mantenha a reta até cruzar 2. Meu peso, a terceira milha após curva à esquerda. Subida Pucajamo, transição Aracaju, grau 35, controle 86. É a torre, acione 5507. Autorizado, Recife, 310 na Upper Whisky 58. Colando da 10, matéria reta até 2.000, 3 milhas após curva esquerda. Controle 11935, torre 118.6, transponder 5507-9911. Correto, Pat Station, pronto, push e aciona 7, camarada. Para o táxi, o Max Nago Lima com 5PLB, 430, alterna São Luís. Deixa eu confirmar? Deixa o travo do Lula e dá a descida. Deixa para a altitude de travo, 1500 pés. Ok, para 1500 pés, deixa o travo do Lula. Normalmente. Quindia, chame torre na frequência 1118.62 e solicita instruções para pouso. Eco Índia, atenção pouso 97, confirme. Ok, Eco Índia. Qual é a intenção? Pouso na 17 ou no pátio 4? Ok, na 17 no táxi, na pátio 4. Ok, então tá livre aproximar aí para 17, reporte final para o pouso. O QNH 1016, o vento 140 com 8 horas. Para 2.000 pés, ajuste no 0.16, autorizado o final LS, X-ray sem glide, informe estabilizado. Para 2.000 pés, autorizado o procedimento, solicita o R9, voo 922. 9.1 para o pushback e acionamento. Solicita R9, da 1.0. Está presente sem a Victor 3.66, descendo para 2.500 pés. 3.66, 2.500, voo no 622. Papai, com o Papa Serra, pátio do Graé, prossegue no nível 200 para Chique Chique da Bahia, a radial ideal 310 Salvador, 220 milhas, prossegue visual no 065. Pista 17, aguarde cópia em 2 minutos. Índia livre pulo 07, o vento é 150 com 8 nós, reporte no solo controlado. Índia. Gente, mantenha 500 pés, corredor axé. Ajuste de altímetro no 0.16, informe através de pessoa. Pés, condições visuais, ajustam no 0.16 via corredor axé. Informe através de Pituaçu. Tomará, seu cabelo de Pituaçu, ajuste 1-0-1-1-1, guarda o da boa. Tango Lima, tá livre decolagem da 10, o vento é de 150 graus com 8 nós. Livre decolagem, né, mano? Salvador Ground, American 980, work 811, clearance on request to Recife, and ready to push back engine start. American 980, listen information, India, KNH 1016, stand by to clear 2 minutes. Okay, stand by 2 minutes. Autorizado, está no procedimento, o voo 922 está estabilizado? Estabilizando, voo 922. Chique Chique, nível 200, 318 é a ideal, 220 milhas, cancela 065, prossegue, decola pista no 7, curva esquerda, subida Momo, Albo, após Albo direto Chique Chique, 1935 controle. 1862, acione 5464, para passear. Correto, pátio do Graé, qual é o poder? Funcionamento, táxi, decolagem 286, altinto 1016, informação em curso agora é a Índia, tem uma boa viagem, papa terra. American 980, red cop. Well, we are ready to copy, American 980. Appear to Recife, flight level 410 via Aero Upper, risk 58, after takeoff runway 10, maintain heading to 2000 feet or 3 nautical miles, and then turn left to Puka, departure. Alpha Charlie Juliet Transition. Salvador Control Frequency 119, decimal 35. Salvador Tower 118, decimal 6. And Squawk 5520. Okay, sir, how, after takeoff, remain runway heading until what DME, sir? 303 nautical miles. Okay, 030. Avião, is that good? Avião. Até recolher autorizar o avião campeão para a cabeceira 35. Afirmativo, está autorizado até quando você fazer um pouso pairado na 35? Afirma, e quando autorizado, taxiar a baixa altura até o parque do Braz, cruzando pela Oscar. Ok, está autorizado então aproximar para 35. Informa a aeronave da Gol agora cruzando o externo aproximadamente e reporte na curta para o pouso na 35. O vento é 130 graus com 62 nós, Guardião 02. 130 com 612, está visual com a aeronave da Gol na final da 10, reportará na curta final para 35, Guardião 02. O Gol 1922, o helicóptero da Polícia Militar está na linha do litoral à sua esquerda, vai aproximar para pouso pairado na cabeceira 35, não interfere no seu pouso, ok? É, Gol 922. Para buscar atenção reta. Na poli autorizado, chame táxi, 09 da web. Chamará. Total 9911 para o táxi, 3 a bordo, 2 horas e 30 de autonomia, alternado Maceió. Maceió, 030230, em frente, primeira direita, Juliette, Alfa, Fone, Espera, 10, torre 186, altinto 1016, Rua Veste. Total 9911. Juliette, Alfa, Ponte Espera, torre 186. Obrigado, bom dia. Delta Índia Bravo, Salvador para Congonhas, parte 3, formação em curso a Índia, altinho 2016. Só um instante a cota, por gentileza. Aguardar Bravo, pode acionar enquanto aguarda para a nova. Está sujeito à autorização de tráfego, porque se é por conta e risco. Bravo, bravo. Corre, guarda já na 35. Brasil 02 está livre, já prosseguiu aí até o pátio 4 do Graia, grato pela manobra, reporte no solo controlado lá no pátio. Reportará no solo controlado no pátio do Graia, Guardião 02. Mike XA Alpha do pátio 3 para o pátio 1 no portão 3. Está autorizado fazer o pushback da posição, reporte para iniciar o reboque, ok? Mike XA Alpha. Fala Salvador, bom dia, com o 1922, lembrando. O 1922. Táxi direito via Alfa, chame antes da Juliette para ingresso. Ingresso no pátio 1, o seu portão é o 4. Alfa, repertório da Juliette, 922 para o 04. Papá Romeu Delta Índia, bravo. Pronto para 4? Para Congonhas, nível autorizado 470. Aí eu vi o Pierre Whisky 58, pista no 0, decola, manterá a reta até cruzar 2.000 pés, ou a terceira milha, posso curvar. Direita, subida, gole, aval, transição, Gonza. Controle 119, decimal 35, 218, decimal 6. O código 5513. Olá, é para Congonhas, 4 da a reta da 2 pode da correto, chame pro táxi. Vamos para o táxi, está quebrado. Está autorizada a saída da posição, chame para o iniciar o reboque, ok? Ok, iniciando. Pode dar a ré na aeronave aí, chame para prosseguir no ingresso do pátio 1. Salva 2709, é o B68, atualmente 4:41, alterna com o fim de controle táxi. Táxi direito via Índia, Alfa, ponto de espera pronto, 1286, tinto 1016, rodagem Webjet 6709. À direita, Índia, Alfa, ponto de espera chamatório em 186, 1016.